tantas tempestades eu me perdi. Caminhei por ruas escuras sem saber onde ir. Meus problemas eram sombras que não queriam partir. Mas então você apareceu e tudo começou a colorir. Cada toque seu é um remédio pra minha dor. Teu sorriso é a luz que ilumina meu amor. Em meio ao caos, você é meu refúgio. Teus braços são a paz que eu sempre procurei. Você é o farol da noite escura, a esperança que eu precisava curar, mesmo com todos os meus medos e falhas. Você é o alívio, a vida que eu queria. Entre os altos e baixos, você me faz flutuar. Teu carinho é o alicerce, onde eu posso me apoiar. Nos dias de tempestade, você é a calmaria, a melodia suave que traz alegria. Cada toque seu é um remédio pra minha dor. Teu sorriso é a luz que ilumina meu amor. Em meio ao caos, você é meu refúgio. Teus braços são a paz que eu sempre procurei. Você é o farol na noite escura, a esperança que eu precisava curar, mesmo com todos os meus medos e falhas. Você é o alívio, a vida que eu queria. E quando a vida tentar me derrubar, é teu amor que me faz levantar. Com você os problemas são menos pesados. Teu amor é o remédio para os meus dias nublados. Você é o farol na noite escura, a esperança que eu precisava curar, mesmo com todos os meus medos e falhas. Você é o alívio, a vida que eu queria. No meio dos meus problemas, encontrei o meu lugar. Em teu amor eu aprendi a me reerguer e a sonhar. Você é a resposta, o que eu sempre procurei. Em cada dia com você, eu renasci e me encontrei. Thank you.